está acontecendo um ato revolucionário na Zona Leste de São Paulo, aproximadamente entre os bairros de Artur Alvim e Vila Okuné. Dois jovens sem medo criam uma gangue chamada Guerrilha MMC. É melhor avisar as autoridades, antes que isso se manifeste e se torne uma rebelião em massa. Antes foi, hoje é nós. Admirar as flores, porra, boy. O poder só trai. Seu olhar desfaz. Antes foi, hoje é nós. Admirar as flores, porra, boy. O poder só trai. Seu olhar desfaz. Zoem no pódio e que se foda os Hitler. Punho cerrado na corrida, honrando os Black Panther. Analfabeto funcional, transmitindo luz. Vai pensando que só Pokémon evolui. Tentaram o que tentaram, mas ainda não chapei. Sou mais evoluído que essas drogas véia, ok? O mundo não é redondo, discordo de Galilei. Sociedade igualitária, história que não convém. Homens da lei são mal. Setung tio, depois não quer que os menores joguem pra cima de fuzil. Brasil, Brasil, ó pátria que nos pariu. Barracos em dias de chuva, sonho se foi com o rio. Governo de merda, a burguesia fede. Eles criam os monstros, depois quer nos destruir. Mas acharam o dedo do pilantra no roubo. Sabia onde? Companheiros e companheiras. No cu do povo, a lama da corrupção destrói igual em Mariano. Consumismo te consome, mas o livro te ama. Conhecimento é a chave, ele precisa de você. Seja caibro no coque dos vermes, vamos vencer. Antes foi, hoje é nós. Admirar as flores, porra, boy. O poder só trai. Seu olhar desfaz. Antes foi, hoje é nós. Admirar as flores, porra, boy. O poder só trai. Seu olhar desfaz. Revolver no crânio do Loki, sorte se tiver não morre. Forte pensamentos, vou pra cima contra esse cuzão. Dilma versus Black Block, o ódio sobre o sangue escorre. Eu virei Bin Laden, Talibã, homem bomba apagão. Fome causa guerra, treta, pleba quando vem meu bonde. A facção tá de bombeta, lacra a porta. Esconde, avisa pra elite, grite, consultei meu orixá. Aprender o giro, então ele falava em Urubá. Pra me banhar de arruda, Deus ajuda quem cedo madruga. Um axé pra Angola, pra Guiné com taquinte cantar. Povo preto lutar. História nunca muda. Polícia é o safado, mata mesmo e não carrega a culpa. Pela aparência julga, troca tiro no morro. Menor no rio é morto. Justiça mete o louco, a paz pede socorro. O povo chora, é muito triste. Já vi esse filme em outro estado. Vai rolar de novo, briga de religião. Sem visão, nem missão. Distante da fé, seu dinheiro que virou destaque. Distribuição padrão, droga que fode os irmão. E eu fiquei bolado por lembrar o Carandir no massacre. Ó pai, aê ô, esses caminhos eu levo amor. Nós vem de Queto, vem de Angola, nação Jeje, Nagô. Linda magia, mil mandingas, cabelo crespo, quem diria? Futebol, capoeirista, inteligência que ninguém via. Vida longa é resistir, irmão preto, axé, axé. Aue, aue. Antes foi, hoje é nóis.